8. Rebelo 8, Maria 309. Oscar, de 3 mil pés, para onde eu quero? Flash, está com a regra? Negativo, apenas treinamento do setor. 7, alvo, flash, 1 mil pés, ajuste no 020, qual é o que eu quero? No 020, grato. Controle, salva, Lombardia, são 3, 666. São 3663, contato radar, sobre 340, direto, líder. 340, direto, líder, são 3663. Após a colagem, mantém 1 no meu 10, curva à direita, ingressa correndo o axé, aguarda a liberação do controle aqui. Após o bong da curta final, o Felipe 04 e o Galeano mantém pista 0. Decolado aos 4-1, 1 no 10, via corredor axé, guarde transferência. No 10, axé, guarde na transferência, Olympus 04. 4, apresente no controle no 20, decimal 8 ingresso. Controle 208, limpo 04. Salvador, bom dia, Olimpo 04, mais velho. 04, condições visuais, número 10, aviso no 020, Salvador, para referência. Espaço 1020, solicita a presença dos possíveis vetores para o final ILS da pista 0, Salvador. Excelente, condições subir para 2000 pés, está instrumento? Está visual, mas tem condições de subir para 2000. Para subir para 2000 pés, o Olimpo 04 aguarde altitude de vetoração. E vamos aqui subir para 2000 pés, aguardando as pessoas. Controle, Olimpo 04, está aguardando as pessoas. Serviu flash, reporte ingresso no através de Interlagos para cruzamento 14, Salvador. É, agora de coordenação. Chame sempre Recife em 128 decimal 35 até 123 decimal 8. Acompanhe aqui para dentro, por favor. Afirma, 128 decimal 35, alterno 123 decimal 8, 0. 135 decimal 8, 0. 0, 4, copia. Possível. Notificar a verdade presente? Notifica. Gente, notificado o 1243. Vetor sequenciamento, curva à direita, na curva 300, seu limite é radial 270 do VS, Salvador. Direita 300, limitado pela 270 do VS, Salvador, no limite 04. Olimpo 04 para o curso localizador, curva à direita na proa 050, nesta proa intercepta, livre LS, reporte estabilizado, ajuste no 020. Direita, proa 060, completa a curva agora, proa 060. Salvador, Cerro Teatro, você está através de Terra. Chefe Cerro Gufresca, para ingresso no... para cruzamento com a Torre Salvador, no 8, decimal 9. Hora 9, nave Cerro Teatro. Oi, Salvador, bom dia, Papá, o meu Cerro Teatro, está no através de Interlagos. A intenção é prosseguir pelo corredor chefe para Vera Cruz. Cerro Gufresca, reporte... Mantenha setor, mantenha linha do litoral guardando instruções para o cruzamento. Mantenha linha do litoral guardando instruções para o cruzamento do Serra Lopiano. 10 próxima 4, 1 no 8 decimal 9. Chalana 250, disse, mantenha 2 no teste, ajuste 1020, livre elétrico, teste estabilizado. Teste, mantém 2 no pé, 1020, estabilizado elétrico, reportar estabilizado, chalana 250. Ingressa a perna do vento, pistão no 0, ajuste ao tímpano 020, forma o P3 da força aérea na final da 10, guarde instruções para o cruzamento. Está na 200 da 10, aguardando instruções, terra rocosa. Valor, 2504, externo, fecha. 2504, atenção, está alternativa? Vai, retenção. Te informo, traço Charlie 150, a 1 no meu pé, ingressando perna do vento, pistão a 0, à esquerda, é forte manter a separação visual do tráfego, okay? Após a emitida em frente, 1 no meu pé, agora as instruções para ingresso perna do vento. Após a mais um procedimento. Ok, gente, a emitida em frente no rumo 102, do eixo de decolagem, sobre para 2 mil pés, aguardando transferência, Olimpo 04. Sobe a 2 mil na reta, guardando o transferência. O Olimpus 04. Pode acontecer. Tiago Fiosca, confirma o visual com o tráfego na curva final pista 0, P3 da força aérea. Confirma o visual com o tráfego na final da pista 0. Afirma, visual com o P3 do Tiago Fiosca. A gente informa que o tráfego é remetendo em frente, subindo para 2 mil pés. Após o tráfego, está autorizado o cruzamento do campo. A retaguarda do mesmo, aguardando transferência. Sim, está autorizado o cruzamento na retaguarda do P3 do Cerro Franco. Salvador, Olympus 04, transfere aqui na reta de corte até 2 mil. Sétima, tem a reta de decolar e a voz de vetores do Olympus 04. Tem a reta guardando 04. Tchau, Gol Flash, ingresso é corredor Axé, vertical Floresta Ponte, chama o contorno 208. Axé, Capuã 208, está contato, obrigado, até a volta. Zero, indicado pela Norte, pro Guarda de Salvador, os Incus 04. Na 63 ano 1, no 3 horas do alinhado, decolar, pista no 0, vento 1, 0, 0, 2, 1, 3, 9. Controle Serra Golfe Oscar, passou o farol de Capão, onde segue o centro. Gente, Serra Golfe Oscar, você me via corredores até Vera Cruz para treinamento após retorno a Salvador. Gente, Serra Golfe Oscar, posso falar da barra? Pode falar da barra, Golfe. Felipe 04, curva à esquerda, na prova 280, limitado agora pela radial. Pela radial 3, 310, que vai ser o outro. Esquerda 280, deputado pela 310, Salvador, 304. Salvador, boa tarde, essa é a 319, decolagem Rambo, passa 1507. Chamada 319, contato radar, sobre 360, direto Lula. 360, direto Lula, 6319. 4, correr esquerda para 190, seu limite é localizado. Esquerda 190, espectador. Ao controle de Salvador, sem identificação. E se mantém no 050, ajuste no 020, chegada com mais de 1. Salvador 04 para o localizador com V esquerda para o 150, nesta pergunta. Zulu, mate, Vitor, liberação forte, ponto de ataque. Sou Xalena 311, Xalena 7 Recife, 1, 2, 8, decimal 35, eterno 23, decimal 8. 04, correio Meteu 03, 1 mil pés, ingresso Fernando Vento, puxando a 0, encosta para girar a base. 1 mil pés, Fernando Vento, encosta na própria página da base, Olympus 04. São 3896 para o curso localizador, correio esquerda, apoio 055, desça para 2 mil pés, registro no 020, livre leque, encosta estabilizado. Esquerda para 0, 55, 10, 2 mil pés, autorizado e leste, aposta estabilizado, está 3896. Autorizado base, Olimpo 04, reporte, ingressão no final 10. Girando base, reportará na final 10, Olimpo 04. Passo para o final, tem embaixada travada, Olimpo 04. Autorizado, toque emitido, Olimpo 04, pistão 0, vento 100 graus, 1,3 graus. Fico toque emitido, pistão 0, Olimpo 04. Ao menos o Lula Mike Vitor, os ataques é forte, ponto de espera. Olimpo 04, correio Meteu 08, número 10, 10, Fernando Zé, Cristina 0, é a porta da base. 10, Fernando Zé, é a porta da gira base, eu vou fazer a base. Vita, tenta ter turbulência para o fusão Cristina 0, obrigado a colagem, Cristina 7, vento 1, 0, 0 graus, 1, 5 graus. Sul, interfere com a aproximação. Tráfego adicional, P3 da Força Aérea, número 10, à esquerda, no setor norte, ingressão à Serra do Vento, está sem espaço, isso não interfere com a aproximação também. Delivery, pouso, pistão a zero, vento 1 a 0 graus, 1 a 2 nós. Dentro dos tráfegos, autorizado pouso, pistão a zero, está 38 na 6. Tudo 104, a Serra do Vento, está pistão a zero, pessoal, com o tráfego nacional. Gente, Olimpo 04, encaixe com o número 2, reporte final, pista no zero. Segue como número 2, reportará na final, pista no zero, Olimpo 04. Segue, deixa o controle de Salvador, chama de identificação. Deixa eu manter o nível 050, a gente chama 020, vou entrar pra... Suba uma equipe direto de China, suba e mantenha 3500 PL. Delta, com o Mateus 18, 1-10, Terra do Vento, reporte para a base. Terra do Vento, 1-10, reportar a base, a base, 1-0-4. norte, proximidade da base, é o Limpo 04. Limpo 04, cruzado base, chama na final. Para na final, o Limpo 04. Olimpo 04, utilizado com o sistema 021, 0 graus, 149. Digo pouso, pista 0, Olimpo 04. Solos 26, libere a direita, táxi via Alfa, chame na Delta para o cruzamento. Chame o Centro Recife em 128, decimal 35, alterna, 123, decimal 8, zero. Centro Recife, 2, zero. Quatro, seu controle Salvador, chame identificação. Esse mantém o 4.10, eixo 1.09, liberado a lista de velocidade de carro. Aeroma 094, caso seja autorizado, sistema 0, vento 120 graus, meu 3, né? A posição, ele 04. 1230, ponte espera, dá 1-0, ponte. 1-2-3-0, mantenha a ponte espera, posto 1-0. Mas sim, 2-3-0. Autorizado, ele era manter, cabeceiro no zero. Ali mantém 1-0, vamos ver se dá. Limpo 04, autorizado, cruzamento no 028, via hotel, mantém essa escuta até o corte. Gol no 094, fala 02, libera direito, chama o solo cruzador no 2, no último anote. Direito, 209, na 094, partiu. Eu com o 935, chamo o controle Salvador no 20, 208. 208, 770, bom dia. Rotor Salvador, azul 2770, 1500 pés na Corona Bravo. Azul 2770, contato Matasso, bom, 160, direto Coral. Direto Coral no presente, 160, 2770. Ainda restrito a 040 ou a 1427? Negativo azul 4207, você mantém a 2000, ajuste 1019 e com sequenciamento curva esquerda para o 190, o azul 4207. 1190, o azul 4207, descendo para 2019. Afirmo, azul 4207, completa curva 180 para o 190.